Canta quadrilha! Vem, minha santa! Não lhe cansava a espera, era um instante feliz, como fosse uma festa todo dia, como fosse uma festa.